Vários itens retornaram de City, como os batarangues, tanto padrão quanto o de controle remoto, a batgarra, a bomba de fumaça, a carga elétrica remota, o gel explosivo, o lançador de cabo e o raio congelante. Comentando sobre as diferenças e adições, o batarangue padrão, assim como em Azalon e Origins, depois que melhorado pode acertar até 3 alvos diferentes. Em uso aprimorado em combate, ao custo medidor, o jogador lança um conjunto de batarangues explosivos, que causam um pouco mais de dano. O batarangue de controle remoto mantém as mesmas funções que tinha em City Origins. A novidade é que ele tem uma tolerância maior de 3 acertos com superfícies, o que torna o uso dele menos frustrante para jogadores mais casuais. O anulador retornou de Arcan Origins, e para além do uso em armas, as cargas servem para derrubar médicos quando eles utilizarem um kit de socorros. Podem ser usadas em caixas de armas que irão derrubar capangas que tentarem pegar armas nelas, em guardas com camuflagem óptica que irão passar a ser detectados pelo modo detetive, e em mochilas anuladoras, que no começo irão ativar um alarme que deixará os inimigos imóveis. Se duas cargas forem usadas numa mesma arma, quando ela disparar, irá nocautear o capanga que está usando. A carga máxima foi de 3 para 4, um dos equipamentos mais aprimorados vindos dos jogos anteriores. A batgarra retornou com as mesmas funções vistas nos jogos anteriores. A novidade é que no uso rápido aprimorado, ela causa um nocaute instantâneo no inimigo utilizado, e funciona com quase qualquer tipo de inimigo. O gel explosivo foi alterado em combate. Antes, ele era colocado no chão e atingia uma certa área. Agora ele é atirado em um inimigo específico e se detona sozinho. Em uso rápido aprimorado, o jogador atira uma carga que explode instantaneamente, podendo impactar capangas próximos. A carga elétrica remota retorna, com a adição que, no uso rápido aprimorado, ela afeta os capangas em volta do capanga atingido. O raio congelante também retorna, e no uso rápido aprimorado, ele congela alguns capangas próximos ao que foi atingido. Em aparelhos novos, o invasor remoto substitui o sequenciador criptográfico. Em exploração, ele funciona da mesma forma, gerando um minigame de descobrir senhas em painéis eletrônicos. A diferença é que alguns itens são ativados ou desativados de forma instantânea. E de quebra ele pode ser usado em momentos de predador, invadindo trancas, drones, tanto os destruindo quanto os usando contra outros capangas e em geradores espalhados pelo cenário. Outro aparelho novo é o sintetizador de voz, que em exploração é usado para fazer com que robôs do Charada caminhem até certos pontos, e em modo predador ele cria uma voz falsa do mandante daquele cenário e pode ser usado algumas vezes para colocar capangas em certos pontos ou fazer com que eles examinem e interajam com certos itens. Infelizmente, ele não pode ser usado enquanto o mandante estiver falando, e depois de usado muitas vezes, os capangas ficarão alertas e ele não terá mais efeito.